ao mar e deixe a cama como está. Guarde ao menos uma garrafa para o caso de eu voltar. Podem levar meu violão, mas deixem aí o bandolim. Deem algo para o rato sobreviver sem mim. Por favor, tranquem a porta e podem engolir a chave. Peguem o tom no concerto e me tirem da cidade. Só não perguntem quando eu vou voltar. Peguem cada livro meu e tentem encontrar o dono. Façam o mesmo com os discos, mas não me perguntem como. Não raspem minha barba, talvez ela ainda cresça. Se eu tiver dinheiro, gastem antes que desapareça. Por favor, tranquem a porta e podem engolir a chave. Peguem o tom no concerto e me tirem da cidade. Só não perguntem quando eu vou voltar. Quebrados, minhas facas sem ponta. E avisem lá no sapo que eu não vou pagar a conta. Não me esperem sexta-feira, mas bebam um copo por mim. Até que eu saiba como é que se sai desse jardim. Por favor, tranquem a porta e podem engolir a chave. Peguem o tom no concerto e me tirem da cidade. Só não perguntem quando eu vou voltar. Só não perguntem quando eu vou voltar.